O propósito é exatamente inteirarmos da possível evolução que nós esperávamos que houvesse. E, de facto, a evolução que houve não foi no melhor sentido. Nós compreendemos que é uma indústria importante, num concelho que tem perdido alguma população e, portanto, é fundamental criar aqui postos de trabalho. E, portanto, não é de todo isso que está em causa, mas está em causa o compromisso que todos devemos ter em termos ambientais. E, sendo os Verdes parte da CDU e estando preocupados com o ambiente, que é importante para todos nós, podemos compatibilizar, e há regras que têm que ser cumpridas por todos nós, e aquilo que nós defendemos é que aqui esta empresa, criando postos de trabalho e criando riqueza que poderia ficar no concelho, não contribua com o passivo ambiental. E temos aqui algumas questões, temos a questão do ruído, temos a questão da poluição atmosférica. Seria importante que esta empresa continuasse a laborar e a gerar os seus lucros, que são legítimos, mas não comprometendo e não criando este passivo ambiental que fica aqui. Portanto, a mais-valia que é criada vai para a sede da empresa, aqui fica aquilo que menos interessa, que é o passivo ambiental. E, portanto, é isso que nós pretendíamos averiguar, se de facto está ou não a acontecer, para que depois possamos, até na eventualidade de vir a ser eleitos, junto do Governo, questioná-lo, que medidas é que foram tomadas e o que é que foi feito em termos, por exemplo, de licenciamento. Temos aqui uma ampliação da fábrica, se foi ou não licenciada, se foram devidamente acautelados os riscos ambientais que poderão daqui advir, até porque estamos a escassos metros de casas.